Capítulo 5. Vem com a maturidade. Efésios 4, é claro, todos no ministério devem ter uma meta comum. Nossa tarefa é ajudar todos os membros do corpo de Cristo a amadurecer. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outro para pastores e mestres. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar a sua obra e edificar o corpo de Cristo, até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Então não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos. E também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente, e cada parte, ao cumprir a sua função específica, ajuda as demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Efésios 4, versos 11 a 16. Deus presenteou sua igreja com apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e professores. A sua tarefa é preparar o povo santo para realizar a sua obra, e eles devem fazer isso até que todos alcancemos a unidade da fé. Se os líderes estão cumprindo a tarefa adequadamente, o resultado deve ser santos maduros que desempenham seu ministério, enquanto se tornam mais unidos. A Bíblia descreve um tipo de treinamento que resulta em trabalhadores preparados e unidos. O desvio fatal no caminho da maturidade. Como líderes cristãos, a maioria de nós sabe que nossa tarefa é conduzir as pessoas à maturidade. Portanto, proclamamos a Cristo, advertindo a todos e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para apresentá-los maduros em Cristo. Por isso, trabalho e luto com tanto esforço, na dependência de seu poder que atua em mim. Colossenses 1, versos 28 e 29. O desejo de Deus é que seus filhos se tornem maduros e completos, sem que nada lhes falte. Tiago 1, 4. O Novo Testamento está repleto de passagens descrevendo como uma pessoa madura vive e age. Diante de tudo isso, esforcem-se ao máximo para corresponder a essas promessas. Acrescentem à fé a excelência moral. À excelência moral, o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. A perseverança, a devoção a Deus. A devoção a Deus, a fraternidade. E a fraternidade, o amor. 2 Pedro 1, versos 5 a 7. Mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Gálatas 5, versos 22 e 23. Visto que Deus os escolheu para ser o seu povo santo e amado, revistam-se de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofender. Lembrem-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Acima de tudo, revistam-se do amor que une todos nós em perfeita harmonia. Colossenses 3, versos 12 a 14. A maneira mais simples de entender como um crente maduro deve ser é estudar a vida de Cristo. Obviamente, não há melhor retrato de um cristão maduro do que Cristo. Nele vemos amor, misericórdia, compaixão, ousadia, santidade, clemência e sacrifício personificados. Ele foi a epítome de todo o fruto do Espírito. O modo como lidava com as escrituras e com as pessoas é o modelo para qualquer um que se diga cristão. Mas como se treina alguém para se tornar como Jesus? Será que amor, alegria e paz são temas que podemos ensinar em uma sala de aula? Jesus exemplificou essas características enquanto caminhava ao lado dos discípulos. Eles experimentaram dificuldades e sofrimentos juntos. Experimentaram o poder do Espírito juntos. Aprenderam sobre o amor vendo-o amar. O verdadeiro discipulado implica viver conjuntamente, cuidar conjuntamente dos perdidos e dos que sofrem e experimentar vitórias e decepções conjuntamente. Nos Estados Unidos, quando queremos treinar líderes, nós os mandamos para cursos e escolas. Usando salas de aula como o principal fórum para o treinamento, acabamos focando a única coisa que podemos ensinar em uma sala de aula: informação. Embora o conhecimento constitua grande parte do amadurecimento como crente, muitos o transformaram na única parte. Isso vem causando estragos na igreja e, na verdade, impede que o amadurecimento real aconteça. O caminho para a maturidade, crescer em semelhança a Cristo, envolve o crescimento contínuo em intimidade com Deus, humildade, santidade, fé, esperança, força, amor, alegria, paz e assim por diante. Ao longo do caminho rumo à maturidade, nós conduzimos os outros, batizando-os e ensinando-os a obedecer a todos os mandamentos de Deus. No entanto, muitos nunca atingem a maturidade porque jamais conduzem os outros. Em vez de se tornarem professores, permanecem em um estado constante de aprendizado. Alguns se recusam a liderar, enquanto outros passam a vida toda acreditando que não estão prontos. Para se preparar, começar a fazer cursos, leem livros cristãos, como este. Mergulhem um sermão após o outro, acreditando que é isso que significa crescer em maturidade. Mas é aí que a grande decepção começa. Em vez de permanecer no caminho para a maturidade, que inclui ampliar o conhecimento, eles tomam um caminho diferente, focado principalmente em obter informação. Embora estejam aumentando o conhecimento, não estão crescendo em humildade. Embora estejam enchendo a cabeça com informação, não estão se despojando para os necessitados. Não estão liderando os outros, vivendo ao lado deles e sendo exemplos do fruto do Espírito. Como resultado, temos pessoas que se veem como maduras, porque sabem muito sobre as Escrituras, mas a sua vida não se parece em nada com a de Cristo. Não tomam iniciativas de fé, arriscando a vida e o sustento em nome do Evangelho. Na verdade, podemos nos distanciar ainda mais da maturidade se continuarmos a seguir o caminho da informação sem crescer em amor. Paulo descreve isso quando diz que o conhecimento traz orgulho, enquanto o amor fortalece. 1 Coríntios 8:1. Adquirir conhecimento sem usá-lo em amor pelos outros conduz a um orgulho que o afasta ainda mais de Cristo, conduz a um bloqueio da graça de Deus e o acolhimento de sua oposição. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Tiago 4:6. Em nosso atual estilo de vida na igreja, não ousaríamos chamar de imaturo ninguém que seja dono de um elevado conhecimento bíblico. Entretanto, eu diria que há muitos intelectuais bebês por aí. Eles alcançaram altos patamares no diagrama, só que estão rumando na direção errada. Sinais de alerta. Um dos sinais mais visíveis de que a pessoa está seguindo na direção errada é a ausência da graça. Antes cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja glória agora e para sempre. Amém. 2 Pedro 3,18. Aqueles que crescem no verdadeiro conhecimento da graça de Deus, crescerão em graça eles próprios. Novamente, uma distinção importante precisa ser feita. Alguém pode conhecer muito sobre a graça e até ser capaz de pregar bons sermões sobre a graça, sem jamais havê-la experimentado de fato. Imagine se eu estudasse uma sobremesa de um livro de receitas a ponto de conseguir nomear cada ingrediente usado e a ordem em que devem ser misturados. Eu poderia descrevê-la com grande precisão e provavelmente faria boas especulações sobre como seria saboreá-la. Agora imagine como seria diferente se eu lhe descrevesse uma sobremesa enquanto ela estivesse na minha boca. Eu conseguiria lhe contar mais do que meros fatos sobre ela. Poderia lhe contar a minha experiência por meio de todos os cinco sentidos. Em que recomendação você confiaria mais? Da mesma forma, existe uma diferença visível entre uma pessoa que sabe muito sobre a graça e uma pessoa que a aprovou. E isso se verá com mais clareza no modo como ela vive. As pessoas que realmente entendem o que significa ter o peso esmagador do pecado e da morte erguido de seus ombros, sem que houvessem feito nada para merecê-lo, alegram-se em compartilhar essa graça com os outros. Orgulho e hipocrisia fogem de um coração que medita constantemente na misericórdia do Pai. Em contrapartida, as pessoas que conhecem a graça conceitualmente, mas não a sentiram aplicada à sua vida, não sentem dificuldade em pregar sobre a graça, ainda que não a demonstrem de modo nenhum àqueles que a cercam. Há uma lacuna entre o conhecimento e o trabalho externo. Esse tipo de conhecimento, sem o acompanhamento de uma mudança, pode parecer mais próximo da maturidade do que a ignorância absoluta. Mas Jesus deixa claro em Mateus 23 sua visão sobre a hipocrisia religiosa. Sério. Pare agora e leia esse capítulo das Escrituras se tiver qualquer dúvida sobre a gravidade desse problema. Apelo aos pastores e líderes que tenham isso em mente ao conduzir os demais. Ensinem do modo como Jesus ensinou, sendo exemplo dos princípios que ensina e exigindo que os outros façam o mesmo. De maneira similar para aqueles de vocês que estão em busca de mentoria ou querendo aprofundar o relacionamento com Deus, não procure as pessoas mais inteligentes, nem corra direto para a sala de aula. Procure alguém cujo estilo de vida seja digno de imitação e siga essa pessoa assim como ela segue a Cristo. Outra barreira. Outro motivo pelo qual temos falhado em conduzir os cristãos à maturidade é nossa obsessão com números. Muitos se recusam a admiti-lo, mas tomamos diversas decisões com base no que atrairá uma multidão. Mais uma vez, esse não era o modelo de Cristo. Ele tomava decisões corretas com base nas prioridades certas, e isso resultava em menos seguidores. Como se não seguimos o modelo dele, atraímos para nossos serviços pessoas que nunca teriam seguido Jesus. Se você é melhor em reunir multidões e obter louvor do que Jesus era, há algo errado. Estamos dando às pessoas o que elas querem. É por isso que muitas igrejas interromperam as reuniões de oração. As pessoas não estavam interessadas em participar. É por isso que raramente se vê o verdadeiro discipulado, vida a vida. As pessoas não querem se aproximar tanto ou investir tanto tempo. Gostamos do nosso espaço. Podemos fazer um estudo de curto prazo da Bíblia com um grupo, mas existir como família é pedir demais. Como líderes da igreja, achamos que precisamos trabalhar com o que temos. Não queremos perder ninguém. Então, precisamos encontrar o mínimo denominador comum. Se a maioria de nossa congregação nos dá apenas uma hora aos domingos e um estudo ou curso sobre a Bíblia de vez em quando, então precisamos conduzi-la à maturidade dentro desses parâmetros. Quando plantei a minha primeira igreja, queria criar um espaço onde as pessoas pudessem entrar e ter um grande encontro com Deus por meio da palavra dele e ter a liberdade para sair imediatamente após o culto se encerrar. Sinceramente, não tinha nenhum plano de fazer com que a congregação crescesse no amor uns pelos outros. Criei uma igreja que eu gostaria de frequentar. Imaginei que havia muitos cristãos ocupados e com amigos suficientes e que iriam à igreja para se aproximar de Deus, não um do outro. Gostava de minha privacidade, então imaginei que os outros gostassem também. Eu estava certo, as pessoas lotaram esses encontros e eles eram estimulantes. Todavia, os outros líderes e eu nos convencemos do fato de que Cristo queria que nós ficássemos conhecidos por nosso amor uns pelos outros. Embora não faltasse afeição entre nós, sabíamos que não era nosso amor que estava atraindo visitantes. Semana após semana, implorávamos à congregação que amassem uns aos outros profundamente, sobretudo aqueles que eram diferentes deles. Embora alguns tenham captado a mensagem, muitos não o faziam. eu os havia acostumado a um tipo de reunião que permitia que nos mantivéssemos à distância uns dos outros e que a mudança não seria fácil. Quanto mais tentávamos forçar relacionamentos, mais todos se frustravam e muitos foram para outras igrejas. Foi uma das piores épocas de minha vida. Durante 15 anos, eu havia obtido apenas crescimento numérico. Estava acostumado ao entusiasmo e ao público ampliado. Agora estava vendo amigos íntimos deixarem nossa igreja. Foi uma época difícil e eu não estava certo a respeito do que Deus queria que eu fizesse. Devo dar às pessoas o tipo de igreja que desejam ou posso forçá-las a se tornar o tipo de igreja que eu via nas Escrituras? Devo continuar pressionando enquanto tantas pessoas vão embora, ou há um ponto em que estou pecando por minha impaciência? Passagens como 2 Timóteo 4, verso 2, não me esclareciam porque ainda não estava certo se corrija, repreenda e encoraje é o que devia fazer, ou se só precisava de paciência e bom ensino. Pregue a palavra. Esteja preparado, quer a ocasião seja favorável, quer não. Corrija, repreenda e encoraje com paciência e bom ensino. Desde então, conversei com muitos pastores de mega igrejas que enfrentam o mesmo problema. Você sente um grande peso de responsabilidade por ter sido a pessoa a guiar a congregação por um caminho que agora acredita estar errado. Você criou a sua própria oposição e os outros logo lembrarão disso. E, no entanto, você não pode, em boa consciência, continuar a conduzi-los de uma forma que está lhes tolhendo o crescimento. Por isso, agora eu lhes dou um novo mandamento: amem uns aos outros. Assim como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são os meus discípulos. João 13, versos 34 e 35. Isso é o que Deus quer: grupos de crentes maduros que mostrem ao mundo o amor sobrenatural de uns pelos outros. O amor, como componente da igreja, não é negociável. Com demasiada frequência, tratamos a comunidade e o discipulado como complementos opcionais que estão disponíveis para aqueles que se interessam por esse tipo de atividade. É como acrescentar guacamole a um burrito. Vai melhorar o sabor, mas se você achar que não vale a pena, não precisa gastar mais só por esse motivo. Isso é loucura. O amor deve ser o objetivo da igreja. Ingressar em uma igreja deve ser como ingressar nessa incrível unidade com Deus e com os demais. Quando fundei a igreja Cornerstone, minha meta não era esse profundo amor sobrenatural. Apenas supus que a maturidade aconteceria se as pessoas fossem lá todas as semanas e escutassem os melhores sermões que eu podia pregar. Agora entendo que a maturidade tem pelo menos tanto a ver com os relacionamentos quanto com o conhecimento. Mas nem todos estão interessados na perfeita unidade uns com os outros. Há aqueles que estão interessados em ir à igreja para um culto de uma hora, mas não têm nenhum desejo de entrar em um relacionamento profundo. Isso não faz sentido biblicamente. A igreja é um corpo unido. Quanto mais madura uma igreja se torna, mais profundo seu amor será. Nossa compreensão errada sobre a maturidade deixou a igreja imatura. Amor é para bebês. Parece que, ao menos em alguns círculos, começamos a encarar como imaturos aqueles que enfatizam o amor. Como se pensássemos que os bebês cristãos precisam ser ensinados a respeito do amor, mas depois devem crescer e passar a assuntos mais maduros, escatologia, tempo da criação e outros detalhes esotéricos. Quem decidiu que enfatizar a doutrina era maduro e enfatizar o amor era imaturo? Em tudo que leio no Novo Testamento, o amor não é algo que simplesmente se deixa para trás. Considere o modo como Paulo escreve à Igreja Tessalonicense: Que Deus, nosso Pai e nosso Senhor Jesus, nos encaminhe a vocês em breve e que o Senhor faça crescer e transbordar o amor em que vocês têm uns pelos outros e por todos. Da mesma forma que nosso amor transborda por vocês, e como resultado, que Deus, nosso Pai, torne o seu coração forte, irrepreensível e santo diante dele, para quando nosso Senhor Jesus voltar com todo o seu povo santo. 1 Tessalonicenses 3, versos 11 a 13. Não precisamos lhes escrever sobre a importância do amor fraternal, pois o próprio Deus os ensinou a amarem uns aos outros. De fato, vocês já demonstram amor por todos os irmãos em toda a Macedônia. Ainda assim, irmãos, pedimos que os amem ainda mais. 1 Tessalonicenses 4, versos 9 e 10. Irmãos, não podemos deixar de dar graças a Deus por vocês, pois a sua fé tem se desenvolvido cada vez mais e seu amor uns pelos outros tem crescido. 2 Tessalonicenses 1, verso 3. Com certeza parece como se evidencia nessas passagens, entre muitas outras, que um dos principais indicadores de maturidade, segundo Paulo, era o amor. Na primeira passagem, Paulo ora para que Deus faça os crentes crescerem e transbordarem em amor, de modo que seu coração se torne forte, irrepreensível e santo. O amor aqui quase parece ser igualado à santificação. Lembre-se do diagrama atrás, o ponto onde mais pessoas começam a se desviar do caminho, rumo à maturidade. É aquele onde elas deveriam começar a ensinar os outros e a andar em convívio profundo com outros crentes. A santificação depende do relacionamento, depende do amor. E isso faz muito sentido. Qualquer um que seja pai ou mesmo cônjuge entende que a família santifica como nada mais. Quando você se casa, de repente sua vida já não lhe pertence. Sua paciência, humildade, gentileza e autocontrole são testados mais intensamente do que nunca. Defeitos que são fáceis de mascarar à distância começam a mostrar suas verdadeiras cores rapidamente. Então, antes que perceba, você tem um filho e a quantidade de paciência e gentileza de que necessita parece aumentar vertiginosamente outra vez. Não fomos concebidos para cultivar essas virtudes em isolamento. Deus nos criou de tal forma que ansiamos por relacionamentos e família. Ele projetou a igreja para ser uma família que é ainda mais devotada uns aos outros do que as famílias biológicas. Lucas 14, 26. Um estilo de vida que supera os demais. Nossa tarefa é fazer as pessoas adquirirem essa mentalidade. Nosso raciocínio é: as pessoas não estão interessadas nisso. Provavelmente estamos com a razão. Mas se Jesus afirmou isso com tanta clareza, ele disse que é desse modo que o mundo reconhecerá seus seguidores. Não podemos nos conformar com o que as pessoas querem fazer naturalmente. Os cristãos parecem querer continuar aprendendo durante toda a vida, em um ambiente sem compromissos, onde não se espera que hajam realmente de acordo com o que aprenderam. Talvez seja assim. Mas isso não os pode impedir de buscar o que Jesus manda. Nossa meta mais elevada não pode ser manter as pessoas ao redor. Não podemos abdicar do discipulado. Temos a tendência de nos esquecer de que Jesus disse literal e especificamente que os dois mandamentos mais importantes são, primeiro, amar a Deus e, segundo, amar o próximo. Mateus 22, versos 36 a 40. Uma parte fundamental do discipulado é ensinar isso às pessoas. O outro elemento crucial é ensinar às pessoas como viver de forma que esse ensinamento seja verdadeiro. Quando igualamos maturidade a conhecimento, é fácil justificar passar a vida adquirindo conhecimento e encontrando defeitos nos outros. Existem, é claro, mandamentos bíblicos para evitar falsas doutrinas e instruções para corrigir aqueles que ensinam algo diferente da verdade de Deus. Essas passagens são numerosas e precisamos levá-las a sério, mas elas não podem ser tomadas isoladamente. A Bíblia apresenta mais mandamentos para amar ao próximo, para nos unir aos demais, para evitar brigas e discórdias e promover a paz. Eles precisam ser levados a sério, literalmente até. Entretanto, eles exigem algo de nós. Entretanto, eles exigem algo de nós. Viver em amor é como se realiza a verdadeira maturidade, porque o amor se alegra com a verdade. O amor maduro deve incluir o zelo pela verdade doutrinal. Mas esse amor encontrará formas de não apenas falar sobre isso, mas de ser realmente gentil, paciente, não ter inveja, não ter orgulho, não ser arrogante, não ser rude e todas as outras características do amor. Esse caminho para a maturidade requer muito maior profundidade de sacrifício, empenho e esforço. A porta para a vida é estreita e o caminho é difícil, e são poucos os que encontram. Mateus 7, verso 14. Contudo, assim como quando se tem uma família, as recompensas são inigualáveis.